Aparelho 2228, chama centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 1260, 1288, 2288. Só no 1868, pronto, check-in, né? Gente, boa noite, 1868, o número 2 do setor. Informo que o fechamento de pista vai atrasar. Número 2 e Fono 092, autorizado táxi, tem direito, ele é táxi foi índia, ponto de serra, 0118, próximo 95, QNH, 1011. Índia, ponto de serra, 0022, próximo, voo, fono 092, obrigado, boa noite. Boa noite. Fono 968, táxi, com a gente. Se estiver autorizado, chame táxi. Índia, ponto de táxi, voo 1868. Boa, voo 018, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no 0, vento 070 graus com 08 nós. A linha decola no 0, voo no 018. Azul 462, taxi via Alfa, manter posição do taxi Juliette. Tango, após passar nível de voo 140, autorizado para o ETAP. Escutando o Tango, é, o ILS X-Ray está no zero. Decolo 02, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Controle 135, 19, obrigado, boa noite. Lisboa, gol 098. Passa 1600 pés na saída pouca transição de par. Bruno 098, contato radar, subir, manter nível de voo 370, via saída PUCA. Fábio, 370, via saída PUCA, 168, a direita Vetex Índia, ponto de espera 201, 18, decimal 95, QNH 0011. Evitar a direita, ponto de espera 01, 18, 95, 101, 98. Azul 4062, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, está certo. Gol 868, ponto espera 0, pronto. Pistão 8, autorizado a decolar, pista no 0, vento 070 graus, com 09 nós. 0, autorizado, detalhe, pistão no 0, gol 868. Ah, depois você vai fazer uma coisa de contrato? 119, decimal 35. Chamado 35, obrigado. Autorizado a decolar, pista no 0, vento 070 graus, com 09 nós. Livre decolar, pista no 0, bom noite, com 08 graus. 3713, aciona a identificação. Sinal 35, Mongoi, boa noite. 935, obrigado. Sinal 3, contato a radar 65 milhas nordeste do Rio Salvador. Voa Bonf para interceptar a via chegada Bonf. 2 de áudio descida, autorizado 4 mil pés, ajuste no 0 no 0. Quando Bonf para chegada Bonf, no ideal, para 4 mil, assustado no 0 no 0, azul 27 na 3. Controle, Bruno 868, Bonf. Bruno 868, contato radar, submantém nível de voo 230, saída PUCA. 230, Bruno 868, PUCA. Charro meu eco Tiago Tango, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 0. Autorizado LS X-Ray, pista no 0, reforço estabilizado. Bruno 098, chama Centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. Agora acerta 2005, alterna 2545, Bruno 098. Bruno 868, chamo contra Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12545, 1868, posso. Tango. Aqui Tiago Tango, chama a torre, frequência 198, 289. 289, Tango Eco, Tiago Tango. Torre Salvador, boa noite, é o Papa Romeu, Eco, Tiago Tango, estabilizado no localizador. Charlie Tango, tráfego avistado. O altímetro no 010, 1010. O vento 070 graus com 08 nós. Tem pouso autorizado, pistão no zero. Pouso autorizado, o Eco Charlie Tango. Zulu 2703, deixa via para 2000 pés, QNH-1010, autorizado a final do procedimento ILS-X e REI, pista no zero, chama estabilizado. Descendo até 2000 via, chamada estabilizada no final do ILS-X, final no zero, Zulu 2703. descendo, Solar 25, confirma o estacionamento, vai prosseguir? Vicente Oliveira, pista, são Solar 21, décima 1, boa noite, chefe de Alitano. Romeo X, Charitano, taxi Vita Queen Alfa, Juliette, pátio principal, Lima, mais Quebec. Rádio 2703, completa final do procedimento, chama torre Salvador, frequência 118.95. Completa e chama torre 118.95, 2703, boa noite. Olá. Chega o 024, conforme. Abaixo da 024, ready to copy. Approve to Lisboa, flight level 370, first airway, upper Zulu 19er, take off, runway 10, left turn, Momo, departure, Frutti, transition, departure control 119er, Delta 35, squawk 5507. SID, Mike, Oscar, Mike, Oscar. Transition, Fox, Romeo, Oscar, Tango, India. Call for push. autorizado cruzamento, após via Papá, até o 45, após livre frequência, boa noite. Então, qual foi a imposição? Pessoas. Quantas pessoas para condição? Gente, vou coordenar. Libra pela direita, chamada solo no 21, no 1 no azul, 27 no 3, boa noite. Salvador, azul 2731, Arizona, boa noite. 27 no 3, alfa aqui, vou passar 3. pedindo autorização para o céu. Posso usar a internet? Posso usar o telefone, aprova de push, Convertex. Confirma quem chamou? Ok, Convertex. Zero, two four, request taxi. Roger, Zero, two four, approve a taxi way for one India, holding point running 10118, this is number 5, can 821011. Taxi approved by Apron India, holding point 10, tower 11895, given it 1011, approach call 024. Tower 18 at Portugal 024, taxiway, India, full bearing. Roger, Gaza 24, clear to line up and take off, everyone 0, the wind 070 degrees, wind 07 knots. Please line up and take off, runway 10 at Portugal 024. Airborne 56, call 119.35. Control departure, have a good flight, Gemini. 119.35, the Portugal 024, covering half 190.10. Roger, 190 Portugal 024, airborne crossing 1,500 feet. Portugal 024, radar contact on departure, climb to flight level 370 via Momo departure. It's climb flight level 370 via Momo departure, Portugal 024.